Sétio, grave que chegou. Rap gospel tá na cena, balando as estruturas e quem não é, trema. Os verdadeiros no esquema acabou de invadir, de blindagem especial, pois o senhor é por mim. A fé sem obra se resume a um monte de nada, então não fica aí parado que a palavra é pesada. Diz que ama seu irmão como o primeiro mandamento. O coração tá vazio, Deus conhece o que tá dentro. Agradeço a ti, Senhor, por na palavra ser sutil. Salve Ticão, servo sou São Paulo, Brasil. De compromisso com a palavra, os parceiros lado a lado, Paulo Osana pra somar, vem deixar o seu recado. É por amor pelo Pai que eu louvo a ti, Senhor. Na favela, no fundão, dedico a ti o meu louvor. No meu caos, numa sala, ainda existe esperança. No nascer do sol, ou no sorriso da criança. É por amor pelo Pai que eu louvo a ti, Senhor. Na favela, no fundão, dedico a ti o meu louvor. No meu caos, numa sala, ainda existe esperança. No nascer do sol, ou no sorriso da criança. Venda dos olhos que brilha, quem canta deslumbra, deleita, suspira, almeja, deseja, anseia que assim seja. É, pra ser segurante, não se encante com a serpente. É mais que se sente, não ser conivente com os mentes doentes. O inimigo tá na erupção da larva do vulcão. Pra ser tribo tem que ser mais que um vilão. Se jogar da arranha-céu na torre de Babel, suspirar, respirar o último segundo de um cinzel. Virar memória milenar pra poucos na história. Ser como o Senhor não haverá na trajetória. O homem do barro do pó foi esculpido, foi da cruz o renovo que lhe trouxe o sentido. É por amor pelo Pai que eu louvo a ti, Senhor. Na favela, no fundão, dedico a ti o meu louvor. No meu caos, numa sala, ainda existe esperança. No nascer do sol ou no sorriso da criança. É por amor pelo Pai que eu louvo a ti, Senhor. Na favela, no fundão, dedico a ti o meu louvor. No meu caos, numa sala, ainda existe esperança. No nascer do sol ou no sorriso da criança. Saudação ao fiel que nunca me abandonou. Tipo um farol do oceano, meu barco não afundou. Inevitável a queda, porém de pé aqui estou. Renegando a si mesmo, na real servo sou. Do que adianta os plaquê, carango louco e luxo. Sem o amor da família, pra muitos bandidos burro. Tipo animal acuado, é presa pro caçador. E cada rima que faz, meu peito sangra, moro. Cabeça erguida, orgulho, e diz que é sofredor. Prudente como a serpente, que o ódio envenenou. Vida breve na terra, pra quem a Cristo negou. Palavras sábias do homem que do deserto andou. É por amor pelo Pai que eu louvo a